Le Bar à Pizza vous accueille tous les midis, du lundi au vendredi et le soir, du mardi au dimanche, dès 17h30. Bar à Pizza, 2 routes d'Orléans à Chingy, à côté du 7 discothèque. Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Ao som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Bonjour, il est 9h, passé de 4 minutes, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Nous sommes ensemble en ce lundi 27, il me semble que c'est ça, on dit, j'ai pas de bêtises. Non, c'est pas 27, bah non, regardez, vous savez quoi, je vais regarder quand même sur mon téléphone. Voilà, le lundi 22, bah oui, c'est ça, mais hey, c'est ça quand on passe des week-ends très très courts. Va falloir penser à dormir un peu les week-ends. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ce début de semaine un peu frileux, il y a de la pluie qui est annoncée à partir de mercredi. Mais voilà, le plus important, c'est d'être ensemble en ce début de semaine. Au programme de cette émission, vos petites annonces et au 02 38 43 48 00, les offres d'emploi, comme je disais tout à l'heure, avec Francky, et puis vos dédicaces au 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00, et bien vos dédicaces, et c'est vous qui composez cette émission, vous le savez, vous faites votre dédicace, vous demandez la chanson que vous souhaitez entendre, et dans la mesure du possible, elle passe à l'antenne. Voilà, en tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à midi, sans plus attendre, on va démarrer avec Sylvie, qui va nous interpréter Manzigne Chnoual. Et ben c'est parti, on va mettre les mains en l'air. Allez Sylvie, c'est quand tu veux. Passamos de champanhe para nós. Vamos viver uma noite de prazer. Quero que vistas de mim aquele vestido de cetim. Quando te vi passar pela primeira vez, atende o telefone que eu não posso esperar. Hoje eu te quero dar tudo o que tenho para dar. Ai, não me deixes à espera que eu vou enlouquecer. Pois desta noite não passa e nós vamos fazer. Ricardo Stefan, a moda do Parará. Et já está. Allez, on va poursuivre avec l'ami José Malio Bail de Vélin, où cette dédicace va partir du côté de Châteauneuf-sur-Loire. C'est Letty qui me dit coucou JP. Petite dédicace pendant qu'on t'écoute à Châteauneuf-sur-Loire en buvant un petit café. Donc c'est pour Jean et c'est pour l'animateur, bien sûr, en espérant que j'ai passé un bon week-end. Et ben alors oui, j'ai passé un super week-end entouré de tous ceux que j'aime. C'est très important. Et voilà. Donc bah merci à l'organisatrice de cette surprise. Et encore voilà. Et ben oui, un super week-end entouré de ceux qu'on aime vraiment très fort et qui comptent pour vous. Et ben voilà. On les a mis, on les compte sur les doigts d'une main. Bon, moi, il me faut les deux. Mais voilà, en tout cas, gros bisous, c'était super. Et puis, on va aller danser du côté de Châteauneuf-sur-Loire. Attention à ne pas renverser le café, les thés et Jean. Attention à vous, on ne renverse pas le café, sinon après, faut éponger. Allez, Bail de Vélin, José Malio, c'est parti. Amor, como tudo começou. Se te esqueceste, eu não. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, no bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, e toda a aldeia também a querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem. Toda a malta gritou, até o pai me ajudou. Aperta, aperta com ela. Sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. Esse amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de amor, como tudo começou. Se te esqueceste, eu não. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, no bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, e toda a aldeia também a querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. Sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. Esse amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Ai,

Toy sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Vos Beijales. Et on va poursuivre avec Netinho, Oh Mila. Et je vais dédier cette chanson à tous, à vous qui écoutez l'émission Vert Matin. Et puis également sur à tous nos amis qui sont sur les chantiers, qui écoutent cette émission à l'heure actuelle. Et puis à nos amis livreurs routiers qui écoutent également, parce que je reçois des petits messages. Et un bisou particulier à Marco, voilà, qui fait ses petites livraisons. Donc Netinho, Oh Mila, c'est pour vous. Astral, lá em Hollywood, tá de tudo rolar. Vendo estrelas caindo.

H-Page sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et juste avant de poursuivre en musique et avec nos dédicaces, eh bien, on va faire un petit tour du côté des offres d'emploi. Sachez qu'il y a une entreprise de maçonnerie qui recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire, 2500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Une entreprise de maçonnerie recherche un aide maçon en CDI avec une période d'essai de 2 mois. Le salaire, 1800 euros net. Un restaurant recherche un cuisinier en CDI, un cuisinier ou une cuisinière. C'est un CDI qui vous est proposé. Et puis une annonce qui vient d'arriver au standard de Radio Arc-en-Ciel. C'est une jeune retraitée qui recherche des heures de ménage matin ou en journée. Donc si l'une de ces annonces vous intéresse, eh bien 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00. Je me ferai un plaisir de vous communiquer les coordonnées hors antenne. On va poursuivre avec Tony Carrera qui va nous interpréter Pela Simple, et c'est Jeanne qui souhaite écouter une chanson de Tony Carrera, qui me dit coucou JP, je voudrais faire une dédicace à Letty, à la Ronda Mignota et à Joao pour lui dire que ça fait joie, était un délice, sans oublier l'animateur. Merci Jeanne, gros bisous. Et puis on va écouter donc Tony Carrera, Pela Simple. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, et c'est sur le 96.2. Não sei se sou capaz de te falar de mim. Se ao olhar para trás, eu nem sei de onde vim. De onde vem esta dor? Me rouba a calma, a falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres. Vai acabar e contra o destino que a nossos dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar. Carrera, pas la simple sur le 96.2. On va écouter, on va poursuivre avec Anamalio, Sosie, Lilou, Lila Souza. C'est maintenant la bombe latine. Anamalio. Saibas ler. Agatha qui nous interprétait Fashtia Vide. On va poursuivre avec Johnny Abreu qui va nous interpréter Sempre Acreditei. Força de viver, tu és a luz, a minha guia, o meu ser. Se sou feliz, eu agradeço, pedir a Deus todos os dias. Tu tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. Por isso quero estar contigo a toda hora. Não estás perto, o meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Por isso quero estar contigo a toda hora. Não estás perto, o meu amor, eu sempre acreditei. Tu, que sempre foste o calor da minha paixão, que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu, tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. Por isso quero estar contigo a toda hora. Se não estás perto, o meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre. O meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Johnny Abreu, sempre accredité. Et on va poursuivre avec, alors je vais le dire en français, Silence 4, à Little Respect, petit respect. Je crois que ça veut dire ça, j'ai un anglais très développé. Voilà, cette chanson, c'est pour Telmo qui est à l'écoute, un grand abrazo. On va écouter donc Silence 4 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. I try to discover something to make me sweeter. Oh, will please refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason. Why are you making me work so hard? That you give me no, that you give me no. Well, you give me no, no, you give me no soul. You give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no. Well, you give me no, no, you give me no soul. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Tá sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa, é sua mulher. Segunda-feira pôs-se a pé todo lado. Coitado do rapaz, ainda andava de lado. Ontem a festa foi forte, ainda está embriagado. Pegou num copo de whisky para voltar ao mesmo estado. Café Central era o seu santuário. Lá estava à espera o seu grande amigo Mário. Anda para dentro, vamos jogar a sueca. Melhor acompanhamento, tomaços de bujeca. O Zé de Tasca gosta de bué de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva com o rolo da massa, é sua mulher. O Zé de Tasca gosta de bué de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. O sino deu 11 horas, José já vai apanhar. Vai sorrateiro, tenta entrar pela janela. E a mulher no sofá, deitada a ver a novela. Bem atestado, mais para lá do que para cá. Cai em frente da porta e a Tina dá-lhe com a pá. E zás, trás, trás, a mulher limpa-lhe a casca. E é assim a vida do Zé da Tasca. O Zé da Tasca gosta de boa de vinhaça. Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça. Leva cá um rolo da massa, é a sua mulher. O Zé da Tasca gosta de boa de vinhaça. Bebe sempre numa taça. Magda Gaita ou Zeda Tashka. On poursuit avec Joaquin Sen qui va nous interpréter Zimbabwe. No mundo não há igual, no mundo não há igual. a filha de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Bailinho da Madeira, Jorge Ferreira, et je vais dédier cette chanson à Teresa qui est à l'écoute, et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage, et je lui fais plein, plein, plein de gros bisous. Voilà, et sache que je suis là si tu as besoin. Voilà, plein de gros bisous et beaucoup de courage. On va poursuivre avec avec Philippe Martins. Philippe Martins qui va nous interpréter Dans les rues de Rome. C'est pour Geneviève. C'est demandé de la part de Geneviève, avec une pensée à notre Michel qui manque à cette radio. Et puis pour l'animateur, merci Geneviève. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis on va écouter donc Philippe Martins. C'est tout de suite. Ne soyez pas trop tristes. Si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie, à Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, sur une terrasse, on boit des cafés, les marchands de glace se mettent à crier, la Plaza Novana est tout agitée, et sous les Piaggio, les garçons s'en vont. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. s'habiller, on sort, on se montre, on aime se parler. Des joueurs de table viennent nous bercer, de belles histoires qui nous font rêver. Et sur le trottoir, on se met à danser. Mes amis, ne soyez pas trop tristes, si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, pour une romaine qui m'a rendu fou. J'ai perdu la tête pour ses yeux si doux. Et sous sa fenêtre, je viens lui donner une sérénade que j'ai composée, une tarentelle que je viens de chanter. Ti adoro, allora le tue mani, ti adoro, allora i tuoi occhi, ti adoro, ma ancora di più. Martins sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Nous allons poursuivre avec Zé Amar avant de retrouver à nouveau Robert Leal. On va écouter Zé Amar à Lout, à Lou, à tout Yéou. C'est maintenant. Que ela traz, fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Sente a energia que ela traz, fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua, a lua, tu e eu. Tanto esta noite ilumina o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua. allô à tout hier ou sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec Toy qui va nous interpréter tout hier. Aïe aïe aïe. Sei que devo obedecer ao coração. É tão difícil resistir a uma paixão. O olhar penetrante que me cativou mostrou-me o caminho para onde vou. Não te conheço, mas não consigo resistir. Vou e não penso no que vem a seguir. Enfeitiçado, sem saber se és infiel. Sigo a teu lado, para o quarto do motel. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Depois de saber das tuas velhas paixões, essas desilusões. Procuras o caminho e dá-me para esquecer alguém que no passado só te fez sofrer. Serei apenas motivo para decisão. Horas pequenas, intensas de paixão. Avec Tiloli ou la Mignamane et la Georges Frey, et là, je vais dédier cette chanson à José de Freitas qui est à l'écoute et à qui je vais faire un gros, gros, gros bisou. Là en cima está o tiroliroliro, cá em baixo está o tiroliroló. Là en cima está o tiroliroliro, cá em baixo está o tiroliroló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Hey! Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Muito rico, cá embaixo está um pobre, muito pobre. Lá em cima está bem a carteira e não há quem o manobre. Gosto muito deste nosso tiro-lio. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lio, gosto de ter um DNA. Que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Lá em cima está aquele que trabalha. Se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo carro velho tem Cristina. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo carro velho tem Cristina. Carro velho anda sempre aterrafado, carro novo é encostado, sem dinheiro para gasolina. Muito deste nosso tiro-lio. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lio, gosto de ter o DNA. Que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Lá em cima há um governo que tem tudo, cá em baixo um povo que não tem nada. Lá em cima um governo que tem tudo, cá em baixo um povo que não tem nada. Deve ser um governo cabeçudo, com galhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Deve ser um governo cabeçudo, com galhado e barrigudo, que precisa boa enxada. Gosto muito deste nosso tiro-lio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lio, gosto de ter o caminhão, que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lio, gosto dele, DNA. Que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lio, gosto dele, DNA. Que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Voilà, chanson de Georges Freire que je dédie à José et à sa fille Teresa avec de gros bisous. On va poursuivre avec Robert Liard, Terre d'Amalie, et c'est pour Alex qui souhaite écouter cette chanson. Donc Alex, allez, en y allant en douceur, on va danser. Allez. Tanto tempo guardado, eu já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo tenho pena dos olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Dos olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Eu vou lá pra terra da Maria. Deus a minha terra, vinha contente, vinha cheio de ambição. Mas hoje eu vejo que às vezes a gente erra. Não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Eu vou lá pra terra da Maria. Eu vou lá pra terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu...

graças a Deus. Tudo vai mudar, graças a Deus. O divórcio vai chegar. Vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Et nous allons poursuivre après Ruben Aguiar qui nous interprétait un petit mix et notamment à Quincent Dugago. On va poursuivre avec Florent Pagny qui va nous interpréter l'avenir et c'est Maria de Almeida qui envoie un message. Bonjour Jean-Pierre, toujours heureuse de vous retrouver. Mais alors c'est réciproque, c'est un pur bonheur depuis bientôt maintenant 16 ans d'être là et de vous d'être toujours avec vous avant le mardi, maintenant le lundi. Mais voilà, c'est vraiment un pur bonheur et sincèrement, voilà, quand on ne peut pas être là, c'est vraiment un manque, c'est un manque. Voilà, c'est de la bonne drogue, comme dirait l'autre, la radio. Voilà. Bonjour donc Jean-Pierre, toujours heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'aimerais écouter l'avenir par Florent Pagny que j'ai eu le bonheur de voir en concert vendredi, un pur moment de bonheur. Et je dédicace cette chanson à tous les auditeurs et à vous Jean-Pierre. Croyons à l'avenir et à ce que nous en ferons. Béjinch, je vous embrasse et on va écouter Florent Pagny, l'avenir. C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis. La reinette de ses souffrances, issue de nos premiers cris. C'est des projets de vacances, dans des pays merveilleux. Avec des oiseaux qui dansent, dans le vert et le bleu. Viendra un bon père, on dira droit dans. Santa Maria sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et au Sei tout wesh. On va poursuivre, juste avant d'enchaîner avec la prochaine chanson, Irene Costa, Wish You. On refait un petit tour du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a une entreprise qui recherche un maçon qualifié dans le pavillon, essentiellement le salaire 2500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Un restaurant recherche un cuisinier ou une cuisinière en CDI. Donc là, si vous êtes intéressé également, 0238 43 48 00, je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées hors antenne. Une entreprise de maçonnerie recherche un aide-maçon en CDI avec une période d'essai de 2 mois, le salaire 1800 euros net par mois. Et puis il y a une jeune retraitée qui recherche des heures de ménage le matin ou en journée. Voilà, c'est l'une de ces annonces et offres d'emploi vous intéressent. Un seul numéro, 02 38 43 48 00. Je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées en antenne. On va poursuivre avec Irene Costa, Ubi Show, et cette chanson. Eh bien, je vais la dédier à quelques personnes. Joachim, Sandra, à Letty, Alex, à Fatima, à Fernando, à Dao, à Chris, à Anne-Marie, à Alex, à Anna, à Axel, à Jordan, à Mélodie, à Nico, à Carlos, à Tony et à Manu, en lui disant un grand, grand merci pour le gâteau qui était superbement bon. Voilà, une tuerie. Voilà. Donc, à toutes ces personnes, je voudrais juste leur dire tout simplement que je les aime très fort et encore mille merci. Il est Hélène Coste sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel qui nous interprète Oubi Show. Et cette chanson, je la dédie à nouveau à Joachim, à Sandra, à Letty, à Alex, à Fatima, à Fernando, à Adao, à Chris, à Anne-Marie, à Alex, à Anne, à Axel, à Jordan, à Mélodie, à Nico, à Carlos, à Alicia, à Jérôme, à Romain, à Tony et à Manu, avec un grand merci pour le gâteau, et à Géraldine qui a été à l'initiative de tout ça. Voilà, à tous, vraiment, je vous aime très fort. Les amis, on en a beaucoup. Mais après, quand on n'est pas bien, eh bien, on les compte sur les doigts d'une main. Bah voilà, plein de gros bisous. Nous allons poursuivre avec Saoul. Vamos a elas, que isto agora é que está lá. Vamos a elas, com respeitinho. amigo. Vamos a elas que elas gostam de brincar. Vamos a elas, rapaziada. Vamos a elas que esta vida é um segundo. Vamos a elas, não percam tempo. Vamos a elas que elas são o melhor do mundo. A vida dá um sabor. Até o meu velhote diz com olhos de maroto. Quando passam perto dele me dão muito conforto. Vamos a elas, rapaziada. Vamos a elas que isto agora é que está a dar. Vamos a elas, com respeitinho. Vamos a elas que elas gostam de brincar. Vamos a elas, rapaziada. Vamos a elas que esta vida é um segundo. Vamos a elas. Que elas são o melhor do mundo. Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer. Se a mulher nasceu para o homem para a mulher. Até dar no paraíso estava triste em alegria. Depois Deus criou Eva para eu ter companhia. Vamos a ela, rapaziada, vamos a elas que isto agora é que está lá. Vamos a elas com respeitinho. Vamos a elas que elas gostam de brincar. Vamos a elas, rapaziada. Vamos a elas que esta vida é um segundo. Vamos a elas, não percam tempo. Vamos a elas que elas são o melhor do mundo. Vamos a elas que esta vida é um segundo. Vamos a elas, não percam tempo. Vamos a elas que elas são o melhor do mundo. Emmanuel, vamos a elas. On va poursuivre avec Robert Carlos qui va nous interpréter Amigo. Et c'est demandé de la part de Natalia qui dédie cette chanson à José. Donc une petite dédicace à José, mon ami, pour toujours. Un grand merci à José Fatima pour la journée d'hier. C'est un papa formidable. Je suis en admiration devant lui. Belle semaine à vous tous. Bisous. Et c'est de la part de Géraldine pour remercier Fatima et José de la bonne journée d'hier avec de gros bisous. Donc on écoute Robert Carlos, Amigo. Siempre conmigo, aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscando Necesitamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Je les vois là, c'est un souvenir gravé dans ma mémoire, comme un rayon de soleil qui ne m'éclaire pas, mais qui renvoie ton reflet dans le miroir. Et voilà les sentiments qui me dépassent, et je sens des larmes qui montent à chaque fois, quand je revois ces images, oh, tu m'enlaces, je veux croire en ton regard encore une fois. Et ne m'oublie pas, Maria, j'ai tant vécu pour toi, mais je pleure, mais ne m'oublie pas. Oh Maria, j'ai tant donné pour toi et mon cœur pleure, ne m'oublie pas. Oh, j'aimerais que ceux qui me disent que tu es là, un regard, un geste, un mur, une caresse, que tu vois la vie que je mène sans toi. Et alors il se pourrait que je te laisse. Je pensais que tu vivrais toujours près de moi, mais d'autres gens ont profité de ta grâce. Une femme comme toi, on ne l'oublie pas. Je comprends bien maintenant où est ma place. Alex Grégorian, Marie sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Nous allons poursuivre avec Marc Parle Nossa Signora. Et c'est Gloria, Gloria que vous retrouvez tous les mercredis après-midi de 14h à 16h dans l'émission Musica da Gloria. Et Gloria dédie cette chanson à toutes les personnes qui ont voilà des petits soucis de santé. Et puis pour tous les animateurs et pour moi-même. Merci Gloria, gros bisous. Et on va écouter Marc Parle Nossa Signora. Cubre-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Calma, meu coração. Grande é a posição a pedir misericórdia ou perdão. A cura do corpo e para a alma, a salvação. Mãe, tão necessitada. Marc Paolo, Nossa Signora. On va poursuivre avec qui c'est qui va arriver? Farouk ou Pepas sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel? Et c'est demandé de la part de Hugo de Souza pour Christopher de TVM Travaux. En lui souhaitant une excellente journée. Disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. El cielo, cielo, de arroz de pan. Farruko. Voilà, j'étais surpris par la fin de la chanson. Farruko, Pépas sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va refaire un petit tour du côté des offres d'emploi. Sachez qu'il y a une entreprise de ravalement qui recherche un ravaleur avec le permis voiture, le permis B, et c'est un CDI qui vous est proposé. Donc, une entreprise de ravalement recherche un ravaleur avec le permis B, et c'est un CDI qui vous est proposé. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire, 2500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Un restaurant recherche un cuisinier ou une cuisinière en CDI. Une entreprise de maçonnerie recherche un aide-maçon en CDI avec une période d'essai de 2 mois. Le salaire, 1800 euros net par mois. Voilà, l'une de ces offres d'emploi vous intéresse, 02 38 43 48 00. Une jeune retraitée recherche des heures de ménage le matin ou en journée. Et nous allons poursuivre avec Fernando Correia Marques, Casar em Portugal. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Sempre tive a meus pés muitas mulheres, muitos amores. Conheci uma francesa que me dizia ser a melhor. Já queria viver comigo, ter muitos filhos, de amor perfeito. Se casar na sua terra natal, só por isso eu não aceito. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Conheci uma angolana, uma baiana, outra escocesa. Mas cheguei à conclusão que a solução é ficar com a portuguesa. Ser do sul ou ser do norte, quero ter sorte e ser feliz. De todas tenho saudade, pois eu quero na verdade casar no meu país. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar. Fernando Correia Marques Casal en Portugal. Nous allons poursuivre en accordéon cette fois-ci et nous allons écouter alors c'est quelle chanson on va regarder, ben on va écouter Clementico, c'est un petit passo doble et c'est demandé de la part de Paulette pour elle-même sans oublier l'animateur. Donc Paulette, on va écouter un petit passo. Allez, on va danser tous les deux, Paulette. Ben allez, c'est parti, nous dansons. Thank you. patroa. Eu bebo e choro, eu choro e bebo por causa da empregada. Minha vida é um segredo. A empregada é coisa boa, mas a minha mãe pensava que ela queria ser patroa. Eu vivo e choro, hey! Eu choro e bebo por causa da empregada. Minha vida é um segredo. A empregada, hey! É coisa boa, mas a minha mãe pensava que ela queria ser patroa. Eu bebo e choro, hey! Eu choro e bebo por causa da empregada. Minha vida é um segredo. A empregada, hey! É coisa boa, mas a minha mãe pensava que ela queria ser patroa. Elder, oula, Elder Batista, bebo e choro per la empregada. On va poursuivre avec avec qui c'est qui va arriver là. Bah c'est Tony Carrera qui va nous interpréter à nouveau Para Sempre. C'est demandé de la part de Jérôme pour sa maman et pour l'animateur. Merci Jérôme, bonne journée, merci de la fidélité à cette émission. Et c'est demandé également de la part de Manuela pour Nicole Diaz, pour Isabelle, pour Rosie, pour Carla, pour Eline, sans oublier l'animateur et Gloria. Merci, bonne journée, Tony Carrera. Para siempre. Não sei se sou capaz de te falar de mim. Se ao olhar para trás, eu nem sei de onde vim. De onde vem esta dor que me rouba a calma? A falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo. Se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez vai ser diferente. Prometo te amar. Johnny Carrera, Pelle est simple. On poursuit avec Mike Dagaita qui va nous interpréter Cana Verde Loca. Et c'est demandé de la part de Gloria para Madame Pinheiro de Saint-Jean d'Aruel, desejando muitas saúde, com muitos, muitos beijinhos. Mike Dagaita, Cana Verde Loca. Allons poursuivre avec Ricardo Nunes, sou português, et c'est Maria do Céu Teixeira qui me dédie cette chanson. Merci Maria et je vous fais un gros bisou. Et puis c'est également demandé de la part de Jean pour Letty et Alex en leur souhaitant une excellente journée. Ricardo Nunes, sou português. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português. Tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. criado em terras de Camões. Amo o nosso fado, bombinho, as tradições. Como um português, sou conquistador. Nas minhas batalhas sempre fui um vencedor. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Por onde passo leva a nossa tradição. Sou português, digo com o coração. Fico feliz por poder dizer que Portugal foi quem me viu nascer. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Não está certo, foi errado. Quem de nós vai querer assumir? Se é pecado, um dia talvez queiras dizer. Eu já sabia, tu negavas. O que fiz não sei por merecer. Eu já não quero, fui magoado. Não preciso mais sofrer. Foram tantas as mentiras que eu não consigo esquecer. Enquanto julgavas sempre tudo, eu vivia só para ti. Hoje vai ser o meu dia D. Acho bem melhor parar aqui. Não vou mais sentir ciúme, que me deixou tão preso a ti. Fez-me esquecer de mim. Vou lembrar do teu perfume, que me enlouqueceu assim. Hoje digo, não dói nada. Tudo o que fizeste eu perdoei. Serei feliz à minha maneira, do jeito que me lembro quando te amei. Não me interessa se tens alguém ou talvez não. Eu sigo frente no meu caminho. Agora vou cuidar deste coração. Já não quero, fui magoado. Não preciso mais sofrer. Foram tantas, tantas as mentiras que eu não consigo esquecer. Enquanto julgavas sempre tudo, eu vivia só para ti. Hoje vai ser o meu dia a ter. Acho bem melhor parar aqui. Não vou mais sentir agora eu sei que foi ciúme. Já não dói nada. Rui Bandeira, Ciume, son tout dernier titre sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec Belito Campos, Portugal est sexy. nós o carinho e o calor, e aos nossos imigrantes por me darem vosso amor. Minha vida é uma festa quando canto para vocês, nos quatro cantos do mundo, e orgulho em ser português. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Gabriel Napalma de Mão, c'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il est très exactement 11h58. Il va être temps pour nous. Alors hop, il va être temps pour nous de se quitter. 11h58, je vous le disais. Merci en tout cas pour tous vos messages, pour vos appels. On se retrouve avec un grand plaisir dès lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime fort, et puis on se dit la semaine prochaine, lundi prochain. Voilà, passez une excellente semaine sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Demain matin, dès 7h du mat, vous retrouvez mon pote Francky jusqu'à 9h, et ensuite ce sera normalement Lionel que vous retrouverez mercredi Portugal in Fest, ensuite jeudi Voz de Portugal, vendredi Finsman à Porta, et puis samedi Portugal no Coração, et dimanche Quintard do Galo suivi du Telephone Sun. Voilà pour toutes les émissions du matin. Il y en a la journée, mais là je vous ai, j'ai que le temps de citer que celle du matin. Voilà, je vous laisse avec les infos du Portugal. En tout cas, encore mille merci pour vos messages, vos appels, et puis voilà, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Je vous laisse avec nos amis du Portugal pour les infos. Arc-en-ciel et les Midons France aux heures au Portugal. Bon appétit.